Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos, irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, trazendo para vocês aqui os estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e sempre falando da espiritualidade humana, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual. Como sempre, meus amigos, vamos iniciar esse programa elevando a nossa frequência vibratória, fazendo uma meditação, uma visualização para que nós possamos estar nesse estudo, criando esta egrégora, realmente conectados com a nossa individualidade espiritual. Também ofertando este canal de comunicação, a mensagem dos verdadeiros mestres que estão por trás da evolução humana, os mestres da Grande Fraternidade Branca. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos nos sentar tranquilamente, mantendo a coluna ereta, descruzando os braços e as pernas para que a energia possa fluir melhor. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando abandonar o peso nos nossos ombros, nos nossos braços, soltando as nossas pernas. Vamos procurar também relaxar todas as tensões na nossa face, principalmente soltando a pressão dos nossos maxilares. E assim, mais relaxados fisicamente, vamos apaziguar também as nossas emoções, procurando observar a nossa respiração, que ela seja lenta e profunda. Vamos procurar observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo astral, os nossos sentimentos e emoções. E vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. E vamos prestar atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco neste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo vibrando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro do nosso coração o surgimento de uma luz branca que aparece como uma alvorada de luz espiritual. Esta alva luz branca alvoreça no centro dos nossos corações, iluminando todo o nosso corpo, harmonizando e curando cada um dos nossos órgãos. Que todo o nosso corpo seja iluminado e irradie essa luz até que ela se propague pela nossa alma. E nesse instante, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Shanti. paz. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes. Uma vez mais, boa noite a todos vocês. Agradecemos muitíssimo a audiência, a presença de todos aqueles que estão sempre conosco aqui, fazendo esta egrégora espiritual, esta egrégora de estudos, onde o programa Lux Esotérica sempre busca levar até vocês a leitura e os nossos comentários sobre os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e também aspectos da espiritualidade humana. E nesses dias, meus amigos, nós estamos estudando o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, um livro que foi escrito em 1891 e foi realmente projetado para esclarecer e trazer de uma forma mais direta, na forma de perguntas e respostas, aqui todas as indagações que possivelmente faltem ser esclarecidas, já que a literatura de Blavatsky trazia uma série muito grande de informações, de uma cultura realmente tão vasta com relação ao esoterismo, principalmente ao esoterismo oriental, que muitas pessoas ficavam realmente bastante perdidas, né? Então, muitos preconceitos acabaram sendo criados em relação a esse novo conhecimento, que é a teosofia, que na verdade não é novo. Como nós vimos desde o começo aqui da nossa série, a teosofia sempre existiu, sempre foi mencionada, a sabedoria divina sempre foi de posse dos grandes sábios, das grandes religiões. E na verdade ela é a religião sabedoria, ou seja, aquele conhecimento, aquela sabedoria que está por trás de todas as grandes religiões, que fundamenta, que alicerça o pensamento dos grandes mestres. E esse conhecimento vem sendo redeclarado por grandes instrutores, pelos grandes fundadores das religiões, e lamentavelmente no Ocidente ele ficou esquecido. Mas, para a nossa felicidade, ele foi redeclarado por Blavatsky e toda uma série de escritores, de pensadores que vieram após ela. Mas a nossa dívida para com Blavatsky é muito grande, porque ela praticamente reinaugura esse caminho que deixou de ser trilhado no Ocidente. E, para a nossa felicidade, nós agora temos acesso a uma vasta literatura teosófica. São mais de 3 mil livros publicados desde a fundação da Sociedade Teosófica em 1875, e essa literatura não para de crescer, vai iluminando as mentes das pessoas que estão buscando, e realmente A Chave para a Teosofia esclarece pontos realmente nevrálgicos, exatamente como esse que nós estamos, realmente está muito interessante e traz realmente um ensejo para nós compreendermos realidades ocultas, meus amigos, que muitas vezes até nós que já estudamos alguma coisa, que já sabemos, já participamos de movimentos, de organizações, muitas vezes nós também temos lá os nossos preconceitos, temos as nossas más compreensões, né? E nós estamos exatamente nesse estudo de A Chave para a Teosofia, falando exatamente sobre a diferença entre teosofia e o espiritismo, né? E na verdade o que está se dizendo aí, quando se menciona teosofia, seria a visão oriental, a visão do ocultismo oriental, é contrastada com toda a movimentação espírita que começou a se iniciar praticamente na mesma época, né, por volta de 1800 e 50 na Europa, e chamada de espiritualismo, de espiritismo, e que aqui no Brasil nós temos vários segmentos aqui que se autodenominam espíritas, né? Principalmente os kardecistas, mas no Brasil também, por força da presença da imigração, das várias correntes de povos que migraram para o Brasil, nós temos outras vertentes do espiritismo, né? As vertentes chamadas afro, né? Afro-brasileiras, que também praticam aqui o espiritismo com cores, com sabores, com outras tendências que não apenas aquela do espiritismo e do espiritismo kardecista, né? Então nós estamos aqui abordando esse tema, mas sempre de uma forma muito respeitosa. Não queremos ofender ninguém. Nós sabemos que nós temos uma audiência onde há muitos dos nossos amigos que nos acompanham, são espíritas, mas o que está sendo dito aqui, meus amigos, é para a nossa instrução, é para a nossa consideração. Obviamente não estamos aqui para ofender ninguém, mas Blavatsky realmente tem uma língua afiada, meus amigos, que muitas vezes pode não ser compreendida, né? Porque às vezes uma mesma verdade, dependendo da maneira como ela é declarada, às vezes gera até mais problemas do que quando realmente nós buscamos uma maneira mais diplomática, né, de colocar. Mas o livro é de Blavatsky, então nós estamos aqui veiculando a forma como ela se manifestou, e também nós vamos acrescentar alguns comentários aqui que nós julgamos pertinentes. Mas ainda nesse tópico aqui, teosofia e espiritismo, surgiu aqui uma outra pergunta a Blavatsky, que dizia o seguinte: sem dúvida, muitas comunicações recebidas de espíritos, né, espíritos aqui entre aspas, né, revelam não só inteligência, como conhecimento de fatos ignorados pelo médium, e algumas vezes até fatos que não estão conscientemente presentes no espírito do investigador ou de qualquer outro componente da reunião. E Blavatsky menciona o seguinte: isso que você afirmou não prova que a inteligência e o conhecimento mencionados pertençam a espíritos ou emanem de almas desencarnadas. Existiram sonâmbulos que compuseram músicas, poesia e resolveram problemas matemáticos durante seu período de êxtase, sem nunca terem tido conhecimentos de música nem de matemática. Outros respondiam inteligentemente às perguntas que lhes faziam e, em vários casos, até falavam idiomas como o hebreu ou o latim, que desconheciam totalmente em estado de vigília. E tudo isso enquanto estavam profundamente adormecidos. Você acha que esses fenômenos eram produzidos por espíritos? E aqui é interessante que os espíritos aqui estão entre aspas, né? Então, o indagador de Blavatsky pergunta, né? Então, como é que se explica esses fenômenos, né? E aí Blavatsky responde: afirmamos que, se a chama divina no homem é uma e idêntica em sua essência com o espírito universal, nosso eu espiritual é praticamente onisciente. Mas, por seus impedimentos da matéria, não pode manifestar o seu saber. Quanto mais desaparecerem esses impedimentos, isto é, quanto mais se paralise o corpo físico no que se refere à sua atividade e consciência próprias e independentes, como nos estados de sono profundo, êxtase ou mesmo até de enfermidade, mais profundamente poderá se manifestar o eu interior neste plano. Essa é a nossa explicação sobre muitos desses fenômenos de uma ordem elevada, verdadeiramente assombrosa, nos quais se mostra uma inteligência e um saber inegáveis. Enquanto as manifestações de ordem inferior como os fenômenos físicos, as vulgaridades e conversas do já mencionado espírito, né, ou espíritos, entre aspas, necessitaríamos, para explicar somente nossas mais importantes doutrinas com relação a esse ponto, de mais tempo e espaço do que podemos agora dedicar ao assunto. Não pretendemos intervir nas crenças dos espíritas, nem nas demais crenças. O ônus da prova deve recair nos que creem nos espíritos. E atualmente, tanto os dirigentes como os mais inteligentes e instruídos entre os espíritas, se bem que ainda convencidos de que as manifestações de ordem mais elevada têm por causa as almas desencarnadas, são os primeiros a confessar que nem todos os fenômenos são produzidos por espírito. Gradualmente chegarão a reconhecer a verdade inteira, mas, enquanto isso, não temos o direito nem o desejo de convertê-los a nossas opiniões, tanto mais quando acreditamos que, nos casos de manifestações puramente psíquicas e espirituais, há comunicação mútua do espírito do homem vivente com o de personalidades desencarnadas, né? É isso que Blavatsky colocou, meus amigos, e no segundo bloco, né, eu vou até falar alguma coisa da própria biografia de Blavatsky, que vai levar provavelmente vocês, meus amigos, a compreenderem por que que Blavatsky, né, que na verdade durante toda a sua vida, né, Blavatsky foi tida como uma grande médium, né, e ela mesmo imaginava ser veículo de determinados espíritos, se comunicava com determinados espíritos, e no final das contas ela descobriu sobre si mesma uma realidade maior que não está assim tão evidente para as pessoas, né? Então ela obviamente reconhece, né? Já reconheceu aqui com relação, né, aos fenômenos, né? Que há realmente fenômenos que podem ser produzidos pelos médiums, né? Ou seja, fenômenos de materialização, os fenômenos que envolvem a exudação do ectoplasma, né? De levitação. Há uma série de fenômenos muito grandes que acontecem em sessões espíritas que realmente nós temos que reconhecer que eles são reais, né? Mas o que realmente colide, meus amigos, com essa prática do espiritismo e principalmente da mediunidade como ela foi exercida desde o começo, né, do movimento espírita, e muito, praticamente hoje ainda se faz muito isso, né, expondo o médium, né, a uma série de entidades do plano astral, isso realmente colide frontalmente com os conhecimentos orientais, né? Pelo simples fato, meus amigos, de que no Oriente não se ensina às pessoas que estão trabalhando a espiritualidade que elas devam ser canais para que espíritos ou que outras influências venham até o plano da matéria por meio da mediunidade, por meio dos seus veículos, né, vibratórios, do seu veículo físico. Na verdade, no Oriente se ensina o contrário, se ensina que o yogi, que o místico, que o espiritualista, ele deve paulatinamente aprender a se elevar espiritualmente, se purificar e aí penetrar conscientemente nesses planos espirituais. Então, todos os fenômenos que atualmente se afirmam, né, serem oriundos, né, de espíritos, né, que se manifestam nas sessões espíritas, eles também poderiam ser feitos com o próprio indivíduo se projetando no astral, conversando com esses espíritos conscientemente e trazendo essas informações para cá. Ou seja, isso já é um fato conhecido no Oriente há muito tempo, e principalmente é isso que muitas vezes o Espiritismo e o Kardecismo e outras correntes que existem aqui no Brasil não reconhecem, é de que o médium fica exposto a realmente um processo altamente destrutivo dos seus veículos energéticos para que o processo da mediunidade ocorra até o ponto em que o médium possa ser veículo, né? Possa ser verdadeiramente um cavalo, né? A ser montado por uma pessoa que vem do outro lado tentar se comunicar, né? Realmente não a mediunidade ela tem um espectro muito grande que vai da clarividência até a clarudiência, aos poderes psíquicos, né? Até esse nível mais simplório, onde a pessoa realmente permite que outra pessoa, que outra entidade, né? E o fato dessa entidade estar no plano espiritual realmente não significa que essa pessoa realmente tenha alguma elevação a mais do que o próprio médium, né? E muitas vezes o médium fica exposto a realmente uma degradação da sua saúde, e com o passar do tempo realmente nós não conhecemos notícia de nenhum médium que foi ficando com a saúde cada vez melhor e foi tendo a sua constituição física melhorada e aprimorada com a mediunidade, meus amigos. O que acontece é justamente o contrário. Ao médium que se permite ser incorporado, quer seja ele kardecista, umbandista, do candomblé, da umbanda, a saúde do médium vai sempre piorando, vai sendo degradada. E há uma coisa muito séria, meus amigos, que realmente não é muito explicado, e realmente nós pedimos licença para falar isso com vocês, porque eu sei que muitas pessoas vão ficar assim até chocadas com isso que eu vou dizer, mas são coisas que precisam ser ditas, porque nós aqui estamos promovendo um estudo, meus amigos, que permita que nós compreendamos a totalidade dos fenômenos espirituais. Nós já fizemos aqui toda uma série sobre o lado oculto das coisas, e lá nós já tivemos a oportunidade de falar alguma coisa sobre sessões espíritas e sobre realmente a mediunidade e tipos de reunião. Mas há um fato, meus amigos, por trás de muitas dessas sessões, e eu não estou falando de nenhuma corrente em específico, mas que vocês precisam levar em consideração, principalmente se vocês forem participar dessas reuniões, né? Estejam atentos àquilo que eu vou dizer agora, meus amigos. Porque da mesma forma que aqui do lado onde nós estamos, meus amigos, onde há pessoas que enganam, pessoas que falseiam, pessoas que dão golpes, que mentem, esse tipo de pessoa também existe do outro lado da vida. Não é porque a pessoa desencarnou, não é porque ele se apresenta como um espírito, que ele se apresenta como um guia espiritual, que essa pessoa, meus amigos, não possa mentir, que ela já seja um iluminado ou que ela seja já uma pessoa santa. Isso realmente não é uma realidade. Do outro lado da vida, meus amigos, lamentavelmente, isso é muito pouco salientado pelos escritores espiritualistas, do outro lado, do lado espiritual, também existe mentira, também existe enganação, e existem muitas pessoas lá do outro lado também enganando, meus amigos. E o maior dos enganos que acontece do outro lado, meus amigos, é com relação exatamente a esse tipo de manifestação mediúnica, né? Porque a mediunidade, ela pode ter, e essas sessões de incorporação, de doutrinação, de desobsessão e outros usos, né, vários que são dados a essas reuniões, aparentemente eles têm realmente um perfil, têm um objetivo altruísta de auxiliar, de curar, de harmonizar as pessoas. Mas saibam, meus amigos, que pessoas lá do outro lado têm, lamentavelmente, o interesse de organizar essas reuniões para se perpetuar lá no plano astral, porque vocês precisariam estudar mais sobre os corpos sutis do ser humano, meus amigos. Porque da mesma forma que o nosso corpo físico aqui na terceira dimensão, ele vai se desgastando e vai envelhecendo e finalmente sobrevém a morte, quando a pessoa passa para o outro lado também, existe um tempo de vida que a pessoa passa no plano astral, no assim chamado purgatório, né? E esse tempo, a sua extensão, ela é diretamente proporcional à vitalidade que a pessoa tenha, ao tipo de emoções que a pessoa tenha tido aqui na Terra, né? Mas, lamentavelmente, há pessoas lá do outro lado, e muitas delas se apresentam como guias espirituais, meus amigos, que sabem, que descobrem o segredo de como permanecerem lá nesse plano astral. É porque a vida no plano astral, ela pode durar, dependendo as emoções que a pessoa tenha tido aqui, 5 anos, 10 anos, às vezes 20, 30 anos, mas dificilmente mais do que isso. Mas há pessoas que, lamentavelmente, querem continuar trabalhando ali, e elas precisam de energia, e elas precisam obter essa energia, meus amigos. Elas precisam se alimentar lá no plano astral, porque senão elas morreriam, né? Elas sairiam do plano astral e iriam para o plano subsequente, que é o plano mental. Então, lamentavelmente, há ali no plano astral, no chamado plano espiritual, pessoas que se organizam lá para vampirizar, meus amigos, os seres humanos que estão aqui no plano objetivo. Ou seja, aquilo que parece uma coisa muito romântica, né? Que hoje em dia as pessoas fazem filmes aí, muita literatura sobre vampiros. Isso realmente existe, mas do ponto de vista energético, meus amigos. E é por isso que a gente sabe que quando a gente vai em determinadas reuniões aí, a gente sai de lá cansado, sai extenuado, porque a gente percebe que a nossa energia parece que se perdeu para o ambiente, que nós fomos sugados, né? E alguma coisa aconteceu. E muitas dessas pessoas que estão lá, que mantêm esses grupos, meus amigos, eu não estou dizendo nenhum deles especificamente, mas isso acontece na maior parte deles, meus amigos. Há pessoas ali do outro lado que estão vampirizando as energias das pessoas, e o objetivo delas é manter essas pessoas o maior tempo possível nessas reuniões, que elas frequentem até de preferência a vida toda delas, porque essas pessoas viram bateria, meus amigos, para que essas pessoas se perpetuem os seus corpos lá no plano astral. Então há pessoas que ficam lá séculos, meus amigos. Ao invés de ter uma evolução normal no plano astral e sair dali com 20, 30 anos no máximo, a pessoa fica 400, 500 anos ali, se mantendo nesse plano de uma forma artificial por meio desse vampirismo que é feito com as pessoas que vão nas reuniões e muito especificamente com os médiuns, meus amigos. A estrutura energética dos médiuns é praticamente totalmente destruída, é rompida. Por exemplo, nós que somos pessoas comuns, que não vemos nada do plano espiritual, que não sentimos nada, nós temos proteções, nós temos barreiras no campo etérico, no campo astral, que impede, meus amigos, que a nossa consciência física se misture com a consciência astral. E, lamentavelmente, a estrutura energética do médium, ele é rompido, e há correntes, meus amigos, aí que, lamentavelmente, acrescentam, né, sabores, né, mais apimentados nesse processo, meus amigos, e botam medo nas pessoas, aterrorizam as pessoas, né, com promessas assim de coisas terríveis, né, fazem laços realmente extremamente fortes entre as pessoas, e no final das contas as pessoas ficam presas num círculo vicioso. E lamentavelmente isso aí, meus amigos, não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, porque isso que genericamente hoje a gente chama de espiritismo, dessas conexões com o plano espiritual, já foi a religião predominante do planeta na época da chamada Atlântida, meus amigos. Na Atlântida, o que nós chamamos de espiritismo era a religião predominante, e as práticas que hoje se restringem aos centros espíritas, elas eram disseminadas em toda a sociedade, e a coisa foi de um jeito tal que descambou até para a chamada guerra psíquica, e um karma muito, muito negativo foi criado, meus amigos, que não vale nem a pena a gente entrar em detalhes, porque para nossa felicidade, meus amigos, a humanidade tem um atributo, né, que pode ser lamentável por um lado, mas pode ser muito útil para o outro, que é que nós temos essa capacidade de esquecer, meus amigos, o passado, porque existem coisas tão terríveis, tão negativas da história desse relacionamento entre o astral e o físico, e muitas dessas práticas permanecem até hoje. Mas só para encerrar esse tópico e esse primeiro bloco do nosso programa de hoje, porque no segundo tópico, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a mediunidade de Blavatsky, como ela pessoalmente descobriu que muitas das coisas que são chamadas de manifestação de espíritos, na verdade são capacidades latentes do ser humano que se manifestam e são extremamente poderosas. Mas aquilo que encerra o meu comentário aqui nesse primeiro bloco é que tudo que é feito no espiritismo por meio de médiuns, meus amigos, pode ser feito através do uso consciente das capacidades que cada ser humano tem de elevar a sua consciência até o plano espiritual. Não é necessário fazer baixar nenhum espírito, não é necessário incorporar, não é necessário doutrinar ninguém por meio da incorporação, e muito menos invocar elementais, espíritos da natureza e seres, meus amigos, da natureza que têm uma função muito clara na economia do planeta, principalmente na natureza, e que nós, seres humanos, não temos mais nenhuma relação evolutiva com esses seres. E sem falar nos elementais artificiais, que é um capítulo à parte da Guerra Atlântica, que nós também não vamos mencionar. Mas depois nós podemos até citar literaturas aqui onde vocês podem procurar esse assunto. Mas vamos encerrando aqui esse primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a audiência de vocês, meus amigos que estão ao vivo aqui comigo, e vamos fazer aquele intervalo deixando vocês com um convite da loja esotérica virtual, daqueles que queiram aqui nos auxiliar para que este programa e todas as nossas atividades possam ter o seu prosseguimento, a sua continuidade. Agradecemos muito a sua audiência e vamos agora ao nosso intervalo e voltamos a seguir aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica desta sexta-feira. Até já, amigos. Sim, meus amigos e amigas ouvintes, retornamos aqui ao vivo no nosso programa Lux Esotérica desta sexta-feira. Estamos aqui com muita felicidade, conduzindo junto com vocês esse estudo do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Acreditamos que vocês, meus amigos, têm se beneficiado, têm aqui ouvido muitas coisas que servem para a sua própria evolução, são informações que vão compondo aquela colcha de retalhos que vai criando, então, meus amigos, um caminho espiritual que cada um de nós está trilhando, cada um a seu ritmo, a sua própria vida. Então, agradecemos aqueles que conosco fazem essa cadeia de união, que nos une de coração a coração através da internet, mas na realidade, meus amigos, nós estamos unidos através do plano mental, do plano espiritual, e também a nós se unem aqueles que nos ouvem aqui em outros horários, nas gravações aqui do programa, que estão disponíveis, os 97 programas que já foram gravados, menos o programa número 9, que nós perdemos aqui a gravação, não conseguimos gravar com dois computadores no dia que ele foi ao ar, mas os outros estão todos aí, aqui na seção Lux Esotérica do menu da rádio, ou lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. Agradecemos muito especialmente aos associados da Loja Esotérica Virtual, que têm criado condições para que praticamente nesses 14 anos que o nosso trabalho está de pé na internet, meus amigos, apesar realmente de termos sofrido, né, como todas as pessoas, como todos os trabalhos, sofremos os nossos percalços, sofremos muitas dificuldades, principalmente para manter esse trabalho que vai se tornando cada vez mais complexo tecnicamente. Por exemplo, para vocês estarem ouvindo esse programa nesse instante, meus amigos, existem 7 computadores diferentes trabalhando, não só aqui no Brasil, a partir aqui do... na minha frente tem 2 computadores trabalhando, temos mais computadores e servidores alugados na Local Web aqui em São Paulo, na King Host lá em Porto Alegre, temos 2 servidores nos Estados Unidos, em Nova York, em Houston, todos eles, esses 7 computadores trabalhando simultaneamente, é que permitem que esse trabalho chegue até o computador de vocês, que é o 8º ponto, meus amigos, nesse grande trabalho. Então, os nossos associados têm sido generosos, têm participado, e nós agradecemos sempre as contribuições, meus amigos, financeiras, que são realmente um retorno para nós de tanta energia que a gente tem buscado transmitir nas palestras, nos textos, na nossa lista pela internet, a lista Teosofia BR, a lista Sabedoria Divina. Todos esses trabalhos estão aí de pé para realmente levar, né, a teosofia, a espiritualidade, o ocultismo, o esoterismo até aqueles que estão buscando, e hoje com a internet com muita facilidade através dos nossos computadores, né? Mas o fato aqui, meus amigos, é que nesse tópico, né, do espiritismo, Blavatsky teve que responder aqui a seguinte indagação, né, que foi feita a ela, que dizia o seguinte, né? Segundo eu havia entendido, a sociedade teosófica foi fundada para matar o espiritismo e a crença na individualidade futura do homem. Vejam só que pergunta realmente preconceituosa que foi feita a Blavatsky, e ela respondeu o seguinte: você está realmente muito equivocado. Todas as nossas crenças estão justamente baseadas na individualidade imortal do ser humano. Mas como tantos outros, você confunde a personalidade com a individualidade, né? E principalmente, meus amigos, com relação ao espiritismo, né? Como eu já falei aqui brincando, que os teosofistas eram chamados espíritas de casaca, né? Na época de Blavatsky, da loja de Londres. Na verdade, o que a sociedade teosófica veio, a sua existência justamente tem o objetivo de mostrar a sabedoria que está latente, que é a raiz de todas as tradições religiosas, inclusive no próprio espiritismo também, Mas aí nós temos no espiritismo e nas suas diversas vertentes, nós temos essas práticas mediúnicas que realmente não são recomendadas no ocultismo oriental. Daí dá essa trombada que a gente está aqui explicando para vocês a razão de ser, né? Porque realmente existem métodos outros, né? Mas principalmente aqui eu vou resumir para vocês aqui algumas longas páginas aqui que Blavatsky fala, né? Exatamente sobre essa má compreensão derivada de uma má compreensão do budismo, de que realmente os esoteristas, os ocultistas, a teosofia, os teosofistas falam da não existência de uma individualidade no ser humano e que, na verdade, por trás disso tudo estaria uma grande ilusão, de que o ser humano não iria continuar no plano espiritual, de que realmente o que existiria seríamos nós aqui embaixo e o resto tudo seria uma falsidade da teologia e das religiões. Isso tudo é uma má compreensão e Blavatsky aqui nessa resposta ela afirma justamente o contrário, que na verdade dentro de cada um de nós existe realmente alguma coisa que evolui entre as reencarnações, um princípio consciente, um princípio espiritual, que hoje em dia são dados muitos nomes diferentes a esse princípio, é o eu superior, a alma, o eu maior, né? Existe uma série de termos na teosofia também, essa individualidade é assim também chamada, é chamada de ego superior às vezes, é chamada de eu superior, né? E na verdade é isso que evolui, meus amigos, entre as diversas encarnações, e cada eu aqui da matéria na verdade é uma máscara para o verdadeiro ator que está por trás de cada um dos nossos corpos. Quer dizer, a alma é que é aquele que está interagindo com a matéria e está se aproveitando dessa experiência que nós temos aqui embaixo. Mas como eu prometi no final do nosso primeiro bloco, vamos falar alguma coisa, alguns dados biográficos de Blavatsky que vão permitir a vocês, meus amigos, compreenderem por que Blavatsky realmente tem essa opinião tão forte de que muitas coisas que acontecem nas sessões espíritas na verdade não são manifestações de espíritos, mas sim são manifestações da própria consciência humana, que muitas vezes é manifestada pelo médium, que sim, muitas vezes ele está incorporando alguém que está no plano astral, que está no plano espiritual e que se manifesta através do seu veículo. Mas também em muitas outras ocasiões, meus amigos e amigas, não é isso que acontece. Em muitas ocasiões é a própria consciência do médium, do psíquico, do vidente ou outros quetais que realmente penetra níveis superiores. E Madame Blavatsky é uma pessoa que sofreu muito com isso e ela foi realmente muito esclarecida pelos mestres do Oriente com relação a esses poderes que ela tinha e que ela não sabia controlar, queridos ouvintes, até o momento que ela realmente encontrou o seu mestre e começou a ser treinada por ele, pelo mestre Moria, por outros mestres da Fraternidade Branca, e aí realmente ela descobriu realmente o que acontecia com ela e ela começou a controlar esses fenômenos. Porque desde que Blavatsky nasceu, ela teve uma série de fenômenos estranhos na sua vida, meus amigos, como por exemplo no dia que foram batizar Blavatsky, né? Parece que ela, mesmo sendo uma criança, tentou reagir de todas as formas àquele ritual. E dizem que aqueles que estiveram presentes que acabou até pegando fogo na batina do padre, porque aquela criança realmente não queria ser batizada. E Blavatsky cresceu numa família de nobres, né? Os seus avós principalmente tinham uma grande ligação com a espiritualidade, tinha uma vasta biblioteca de esoterismo, de ocultismo. Blavatsky não saía dessa biblioteca lendo muito. Blavatsky perdeu a sua mãe ainda muito jovem, com cerca de 10 anos de idade, e ela foi criada basicamente pelos seus avós e por seu pai, que era um militar, que tinha cargos políticos que lhe eram assignados. E Blavatsky teve a oportunidade de viajar muito com o seu pai, conheceu países, né, da Ásia Menor principalmente, que engrandeceram a sua cultura. Mas sempre ela teve visões, ela gostava muito dos locais lúgubres, às vezes desaparecia nos subterrâneos dos palácios, das casas onde ela residia. E quando chegou a adolescência de Blavatsky, aí por volta dos seus 13 anos de idade, começou um processo com Blavatsky que ela realmente achava que era um processo mediúnico. Porque quando chegava 6 horas da tarde, 7 horas da noite, ela se sentava à mesa e ela sentia uma compulsão de escrever, né, de manifestar alguma coisa que ela achava que não era dela. E esse processo foi avançando, para espanto dos seus avós, que eram católicos, né, ortodoxos, cristãos, assim, né, que mantinham as tradições da Igreja Ortodoxa. Então eles ficavam muito assustados com aquele fenômeno. E o fato é que Blavatsky se permitia então fazer um processo que é semelhante à psicografia, né? Ela sentava à mesa, pegava um lápis e começava a escrever mensagens, né? E nessas mensagens saíam coisas muito estranhas. Aparentemente pessoas diferentes escreviam através da sua mão. E começou a surgir, né, esse processo durou dos 13 anos de idade até os 17 anos de idade na vida de Blavatsky. Esse processo mediúnico, entre aspas, surgiu uma personagem que era uma senhora, segundo ela mesma dizia nas suas cartas que Blavatsky psicografava, uma senhora que havia falecido, havia desencarnado. E essa senhora começou a contar detalhes sobre a sua família, que ela tinha um sobrinho que havia também morrido e que ela tinha também contatos com pessoas que os familiares de Blavatsky conheciam. Ela declinou o nome que ela possuía, e os avós de Blavatsky praticamente diariamente viam Blavatsky ali se extenuando, psicografando aquelas cartas. E aí o avô de Blavatsky pediu num desses dias que essa senhora que usava ali Blavatsky para se comunicar, que ela desse provas de quem ela realmente era, né? E então Blavatsky transmitiu, digamos assim, essa mensagem para essa pessoa que ela psicografava. E ela, essa senhora, então fez com que Blavatsky transcrevesse uma carta que foi enviada a uma prefeitura na Rússia reclamando de determinadas coisas, e ela praticamente reproduziu essa carta. E o avô de Blavatsky foi até essa prefeitura e encontrou lá arquivada uma carta praticamente idêntica àquela que Blavatsky havia reproduzido, com a mesma assinatura e tudo mais. Então os Blavatsky e os seus avós se convenceram que havia realmente uma entidade que mediunicamente se comunicava com Blavatsky. Mas o fato é, meus amigos, que mesmo antes de Blavatsky ter sido treinada no ocultismo oriental, ela ficou muito chocada, porque ao viajar com seu pai, né, ainda na sua adolescência, né, aí por volta dos 16, 17 anos, ela encontrou com um dos militares, né, que muitas vezes ajudava o seu pai a tomar conta de Blavatsky. E sobre a mesa de um desses militares, ela viu uma foto, né, que ela reconheceu imediatamente como sendo a pessoa que se manifestava com ela mediunicamente, passando as cartas. E Blavatsky imediatamente perguntou, né, pegou aquela foto e perguntou para esse oficial quem seria então essa pessoa da foto. E o militar disse que era a sua tia, né? E Blavatsky indagou se ela havia morrido, e o militar disse que não, que aquela pessoa não havia ainda falecido. E começou Blavatsky a tirar uma série de detalhes com esse oficial, e ela acabou percebendo, meus amigos, que essa pessoa que ela supostamente recebia, na verdade, o processo era alguma coisa diferente, né? E só para terminar essa pequena ópera aqui que eu estou contando para vocês, anos depois, o mestre Moria, os instrutores Blavatsky explicaram para ela o que aconteceu, que ela então tinha essa manifestação mediúnica, meus amigos, entre aspas, né? Porque o mestre de Blavatsky explicou a ela que desde a sua infância, Blavatsky tinha visto aquela foto sobre a mesa daquele oficial, porque anos antes ele havia tomado conta de Blavatsky, Blavatsky já tinha visto aquela foto. E segundo a explicação do mestre, Blavatsky foi forçada a realmente aquiescer, a concordar com o mestre. O que aconteceu é que a alma de Blavatsky, a sua individualidade, o seu eu maior, o seu eu superior, ele começou a investigar as coisas relativas àquela senhora, daquela foto, né? E quando Blavatsky, durante a noite, sentia vontade de escrever, de psicografar aquelas cartas que ela imaginava que eram devidas àquela senhora, que ela era, que estava se comunicando, no final das contas, meus amigos, era a própria alma de Blavatsky, o seu próprio eu superior, que queria se comunicar com Blavatsky, com a sua personalidade externa, então informando a ela tudo que ele havia descoberto, porque dentro de nós, meus amigos, existem poderes que nós realmente sequer imaginamos. O poder da nossa alma, o poder do nosso espírito, o verdadeiro espírito do homem, é tão profundo que realmente, como Blavatsky mencionou numa dessas respostas, ele beira a onisciência, porque a alma de Blavatsky, na verdade, descobriu praticamente tudo sobre aquela pessoa que não havia ainda falecido, que outras pessoas que na sua psicografia se afirmou estarem mortas, na verdade ainda estavam vivas, mas fatos que realmente Blavatsky desconhecia, fatos que não estavam no seu cérebro, vieram à tona e provas foram dadas, informações que Blavatsky desconhecia foram trazidas. E aí, meus amigos, é que está realmente um fenômeno que Blavatsky vivenciou na carne, na sua própria vida, e que deve ser responsável por muitas e muitas manifestações que são ditas serem de espíritos, meus amigos. E aqueles nossos amigos e amigas que são nossos ouvintes, que nos escreveram aí durante de ontem para hoje, indagando, por exemplo, sobre Chico Xavier, eu tenho praticamente certeza, meus amigos, que muitas das chamadas psicografias de Chico Xavier, na verdade, não foram incorporações que ele teve de espíritos desencarnados, mas sim a própria santidade de Chico Xavier, a santidade, a elevação de consciência de outros médiuns, permite a eles penetrar realmente esse nível que está além da nossa compreensão, pois no plano espiritual não existe mais, não existe sequer a limitação de espaço e de tempo. O nosso eu superior, ele pode ir para trás no passado e pode ir para frente no futuro, e ele pode conhecer praticamente tudo que existe. E quando um psíquico, um iogue, um santo, um médium, ele se dispõe ali a fazer a comunicação com uma pessoa desencarnada, meus amigos, não necessariamente está havendo uma incorporação de um espírito no corpo do médium. A própria consciência do médium pode acessar essas informações de Blavatsky, assim como ela, ainda enquanto criança, se interessou por uma fotografia sobre a mesa de um oficial militar, e a sua alma então começou a investigar e a descobrir tudo sobre aquela pessoa, e isso veio através de Blavatsky na forma de psicografia, e ela realmente sofria muito porque parecia que era um fenômeno advindo de outra pessoa, de uma outra entidade, de uma personalidade diferente, e que ela estava sendo incorporada e que a sua mão estava sendo usada para transmitir a mensagem de outra pessoa. Porque dentro de nós, meus amigos, existem pelo menos dois outros seres que coabitam conosco esse nosso corpo. Existe a nossa alma, o nosso eu superior, que é imortal com relação ao corpo, e existe o nosso espírito, que é eterno, meus amigos, e uno com a divindade. E se a qualquer momento, verdadeiramente, a nossa alma, o nosso eu superior, ou a nossa chispa divina resolvesse se comunicar através do nosso cérebro, meus amigos, nós acreditaríamos que é uma pessoa diferente que está se comunicando. Porque nós ainda somos seres muito imperfeitos, nós não conhecemos exatamente a verdadeira constituição do nosso ser, e até a nossa alma, meus amigos, pode parecer a nós uma pessoa desconhecida. Então daí que nós vemos a grande iluminação que Jesus teve quando ele se sentia uno com o Pai, né? O corpo se unindo à alma e ao espírito, e Jesus, durante a sua paixão, ele declarou várias vezes, né? Eu e o Pai somos uno, como se ele tivesse atingido exatamente essa fusão. Então, muitos dos fenômenos chamados espíritas, chamados de incorporação, as psicografias, várias manifestações, são devidas a poderes latentes que cada um de nós possui, e esse que eu dei para vocês é apenas um exemplo que aconteceu na vida de Blavatsky. Mas nesse exato instante podem haver inúmeros médiums por aí que imaginam estar incorporando entidades astrais, entidades alheias. Que isso realmente existe, nós não estamos negando isso, mas muitas vezes as melhores coisas que esses médiums produzem, na verdade, advêm da sua própria consciência, de um nível tão elevado que nós temos e que infelizmente nós ainda não conhecemos. Por isso que nós todos devemos confiar, devemos estar alertas, devemos realmente orar e vigiar, meus amigos, e procurar nos autoconhecer, pois através do autoconhecimento nós vamos nos aproximar cada vez mais dessas dimensões que estão dentro de nós, meus amigos, das dimensões de conhecimentos de sabedoria transcendentais, cuja amplitude, cujo horizonte nós sequer sonhamos. E é com essas palavras, meus amigos, que nós encerramos aqui o programa Lux Esotérica de hoje, e realmente deixamos aqui protestado realmente as nossas saudações a todos os espíritas, a todos aqueles de correntes que realmente acreditam nas doutrinas de Kardec, de outras doutrinas espiritualistas, mas realmente estejam atentos, meus amigos, porque podem haver fenômenos muito mais profundos aí do que as doutrinas atuais nos explicam. Estudem o ocultismo oriental, as doutrinas que estão nas obras de Blavatsky e outras que vocês vão descobrir essas novas dimensões. Agradecemos, meus amigos, a presença de vocês aqui unidos a nós nessa egrégora. Vamos fazer aqui a nossa última vibração, agradecendo essa oportunidade de estar aqui a serviço de vocês. Vamos uma vez mais centralizar a nossa consciência no centro dos nossos corações, buscando sentir a nossa chispa divina, visualizando aquela joia cintilante no centro dos nossos corações, que ela brilhe intensamente, iluminando todo o nosso corpo e se projetando sobre o caminho espiritual que nós pretendemos trilhar. Nesse momento, meus amigos e amigas ouvintes, vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja. Agradecemos o prestígio de todos vocês. Nos despedimos desejando uma ótima final de noite, um ótimo final de noite para todos. Um bom descanso, que o fim de semana seja realmente de muito descanso, de muita reflexão, de oportunidades de vocês progredirem e evoluírem. E nós retornaremos aqui na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Lux Esotérica. Grande e fraterno abraço para todos. Continua agora a programação musical e interativa da Esotérica FM, que traz muito boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima ocasião e oportunidade, amigos e amigas ouvintes.